Pegada. Pegada. Salve galera, podcast Pegada de volta. E hoje a conversa é com a banda Pré-Pagos. Pré-Pagos lá de Barbacena, Minas Gerais, ligados ao coletivo 77. Um alô pro 77. Tocaram aqui na obra pela primeira vez, vieram pela primeira vez em Belo Horizonte tocar. E na noite também rolou o show do Monograma. Na verdade, eles vieram a convite do Monograma, que os conheceu quando o Monograma tocou lá em Barbacena, fizeram esse contato. E vieram tocar em BH pela primeira vez. Depois da entrevista vocês ainda ouvem uma música do Pré-Pagos. E na volta eu falo aí da banda de BG, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, do Brasil e do mundo. Vamos lá então, Pré-Pagos. Olha, eu tô aqui com a galera do Pré-Pagos, de Barbacena. Acabaram de tocar aqui na obra. É a primeira vez que vocês tocam na obra aí, galera? Primeira vez em BH. Primeira vez em BH, olha só, que beleza, né, cara? Então, começa falando assim, como é que foi o contato com o Monograma, onde vocês se encontraram, como é que vocês conversaram aí pra conseguir viabilizar esse show aqui em BH, como é que foi isso? Encontrou lá em Barbacena mesmo. Foi no Alambique do Rock. Foi de menino, de festivais, né? E aí a gente fez o contato com o Matheus, a gente já tava trocando uma ideia, né, e o coletivo, a gente agora com o 77 lá também, e a gente tá com a proposta de fazer o show Pré-Pagos Monograma também em Barbacena, e vai ser uma dobradinha que a gente vai voltar a fazer, tomara aí, a gente gostou muito. Mas vocês são uma banda já com 10 anos de banda, né, cara? É muito tempo, assim, eu reparei que as músicas de vocês, assim, abordam muito esse tema da... O tempo que passa, assim, dessas coisas, aquela, não sei o nome da música, não falava o nome da música, mas do All Star Vermelho. Rock All Star. Rock All Star, pois é, cara. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que ia levar uma banda independente por 10 anos, assim, como é que foi a estrada de vocês desde o começo até agora, assim, fala um pouquinho disso. Ah, isso aí é massa, cara. Tipo, quando a gente começou, a gente teve motivações que nos faziam a querer fazer as músicas e tentar participar dos festivais. E às vezes tinha momentos que a gente ficava parado mesmo, sabe? Ficava talvez um ano parado, assim, ensaiando, mas sem fazer show, sem fazer nada. Aí teve várias pessoas que tocaram com a gente, várias amigos, formações. Várias formações. E agora, depois, assim, de dois anos pra cá, a gente tem tido mais motivações ainda, saca? E aí essa Rock All Star eu fiz, tipo assim, a gente tá ficando velho mesmo, isso é normal, natural. E a gente queria brincar com isso. Bacana, sabe? Que eu vejo que ela fala desse amadurecimento. É uma música, vamos dizer assim, recente, mas que ela olha para trás, né? Ela olha para essa história, para esse anseio nosso desde já há muito tempo, de estar na estrada, de fazer um som, de fazer rock, né? Só que ela olha com esse pé no chão e dizendo que, olha, não deixe de batalhar, né? Mas também não se iluda. Né? Ela chama atenção... numa maneira, assim, descontraída. E que não é uma derrota, né, cara? Não é derrota. Você não ser um rockstar, sabe? Eu tô muito feliz com o que tá acontecendo agora. Eu não tô preocupado mais com essas coisas. Que não resta ser rock all star. É isso. É isso que a música diz, eu acho que é isso que nos resta mesmo. E a gente tocou com maior, assim, pegada, né? Então, assim, a gente tocou com o coração mesmo, cara. E, pô, fazer... Às vezes a gente tá... Sabe, essa preocupação de ter que provar as coisas faz com que a gente toque, assim, na pressão errada. E aí a gente começou a amadurecer até nisso, e isso tá legal. A gente tá tocando porque a gente gosta das músicas que a gente tá fazendo, e a gente gosta de tocar, e isso tá ficando maneiro. Eu acho que é o caminho certo pra gente, né? Ah, eu queria que você falasse um pouco como é que é a situação cultural lá de Barbacena, cara. Porque vocês estão na estrada aí há 10 anos já, com banda e tal... E aí, há algum tempo já existe lá o coletivo 77, tentando fomentar a cultura, dar uma proximidade com a questão política, também com o poder público. Eu sei que a galera lá tem um bom relacionamento, assim. Como é que tá lá, cara, essa articulação, como é que tá essa proximidade, assim, a produção cultural e a proximidade com o poder público? Olha, Barbacena é uma cidade de muitos talentos, sabe? Haja vista, por exemplo, Ponto de Partida, que é uma das maiores referências do teatro no cenário, por que não dizer mundial, né? E se você rodar nos guetos da cidade, você vê que tem muito músico talentoso, muito dançarino talentoso, muito ator talentoso. Mas, infelizmente, a gente não tem muito canal para mostrar o nosso trabalho lá. Pensamento meio provinciano, assim, né? Aquela coisa da disputa de famílias ali durante anos na política, então torna a cidade um pouco com um pensamento um pouco provinciano. Mas deixa o Rony seguir na ideia dele. É, esse pensamento que o Thiago fala torna a gente meio que vítima de uma centralização do trabalho cultural, da cultura, nas mãos de uns poucos que têm grana, cara. A verdade é essa. Lá, boa parte da galera talentosa é uma galera que não tem grana, que não tem muito QI, QI no sentido de quem indica. Então, isso meio que dificulta a divulgação e a veiculação do trabalho da galera talentosa lá. Mas o fato é que tem muita gente talentosa e tem muito trabalho bacana lá. O Coletivo 77 é um exemplo recente de uma galera que se organiza, e não só em música, mas em teatro, em grupos de leitura, e isso deixa a gente muito orgulhoso. Mas eu gostaria de lembrar aqui da galera do Rock Solidário, que é uma iniciativa já de 9 anos, se não me engano, né? Já de 9 anos, e que levanta, por exemplo, as bandas de rock da cidade. Mas tem muita coisa acontecendo lá que às vezes a gente nem fica sabendo, porque, infelizmente, a questão cultural lá ainda é um pouco centralizada nas mãos de uns poucos, mas isso vai acabar. Assim, né, a gente já vê, assim, né, Rony, com alegria o que já tem acontecido. A gente vê que tá dando uma, vamos dizer assim, tá sacudindo a poeira mesmo da cena barbacenense ali, apesar de tantos anos, assim, vamos dizer, de um marasmo mesmo, né? Porque antes do Coletivo, antes de vir essas ideias aí, Barbacena estava parado, mas demais, demais mesmo. E é o que o Rony falou, uma pena porque desperdiça tantos talentos que tem naquela cidade ali. Só completar o que os caras falaram, porque é o seguinte, isso aí de fato é verdade, mas... esse fato da banda, acho que não ter circulado antes, porque a banda já tinha um trabalho gravado. Eu entrei na banda há 2 anos e a banda já tinha um trabalho muito bom gravado. Não só a banda, que na época era Casa de Orates, mas outras bandas. Mas parece que quando você tá trabalhando sozinho, essa coisa não flui, saca? Essa coisa, você tá remando sozinho e só para um lado, você fica circulando. Então essa coisa não desenvolve. Depois que as coisas começaram a acontecer, o 77 agora, recente, a partir... Bom dizer que começou as atividades pro público de meio ano para cá, bem menos, né? De agosto para cá, na verdade. Já aconteceu muita coisa. A gente tá aqui é um fato de da galera tá junto fazendo as coisas, né? E fazendo a arte na cidade progredir. Então as coisas de Barbacena, de fato, sempre foram muito difíceis, mas agora a tendência é melhorar. Só quero confirmar que o nosso discurso não é um discurso pessimista, muito antes pelo contrário. A gente quer deixar claro que a cena barbacenense de cultura é uma cena promissora. É uma cena promissora. Isso aqui já é uma cena que é uma prova de que a cena está melhorando. Né? A gente não vem aqui sozinho. A gente não está tocando só porque a gente gosta. Tem gente que gosta, a gente tem um público na cidade, público que apoia, a gente quer levar isso para mais gente. Então, se a gente está aqui, né, a gente deve muito isso ao nosso público também. Que tem esse carinho também com o Barbacena, entendeu? Né? Da galera que acompanha lá. De fato, nosso público é restrito a Barbacena, mas para a gente estar aqui, o público está apoiando a gente com Barbacena, motiva a gente estar em BH, estar em Ouro Preto, em outros lugares. Eu acho que para encerrar a questão, tipo assim, tudo que já passou de que talvez que a gente não curtiu, o bacana é que agora as coisas estão bem e vamos tocar para frente. E vamos que vamos, como diria o... Então, eu queria saber aqui, como é que vocês estão se planejando, como é que o pré-pago está se planejando agora para usar e abusar aí do Circuito Fora do Eixo, que o Circuito Fora do Eixo está aberto para bandas dispostas a circular. Como é que vocês estão se planejando aí para não se limitarem só a Barbacena? Já estão em BH, o que vocês estão pensando aí? A gente vai terminar o CD e a gente quer cair na estrada mesmo. A gente está focado nisso, de juntar grana, de pensar como que a gente vai fazer, porque mesmo que tenha, a gente sabe que tem as dificuldades que vão acontecer, pra gente mesmo, porque muita coisa, pô, a gente é uns caras normal, cara, a gente tá fazendo faculdade, trabalhando e fazendo música. Então, assim, a gente não é profissional porque a gente não tá focado nisso. Porque se a gente pudesse ficar o dia inteiro ensaiando e fazendo shows à noite, seria o que a gente quer fazer, entendeu? Aí que entra o rock ao estar, entendeu? É, vocês fizeram aqui um show só de músicas autorais, né, cara? Eu achei legal demais, assim, eu queria parabenizá-los, assim, boas-vindas a BH e que vocês toquem muito por aí, cara. Então, pra finalizar, eu queria que vocês, pô, chamassem uma música de vocês aí pra rolar agora na sequência, pra apresentar a banda, pra quem não conhece aí, qual música do pré-pago aí vocês querem chamar pra rolar na sequência da entrevista aí, velho. Ah, acho que pode ser, por mim, pode ser Rock All Star. Yeah. então pré-pagos. Vocês ouviram a entrevista, a galera lá de Barbacena veio tocar pela primeira vez em BH e fizeram um show bacana. Tem até a cobertura de pegada no blog do coletivo, vocês podem conferir aí. É só voltar algumas postagens pra trás aí que vocês encontram. Galera, vamos lá então. Banda de BG, eu falei que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos do Brasil e quiçá do mundo. E realmente, eu gosto muito do som desse pessoal. É o Multisofá. O Multisofá é uma banda de BH que já encerrou as atividades. Vocês ouviram aí Car Noises and Sleeping Pills, uma das minhas músicas favoritas do rock independente brasileiro, sem exagero. Eu gostaria muito de saber aonde eu encontro o disco do Multisofá para download ou para vender. Se tiver alguém querendo vender, entre em contato que eu tô comprando. Gosto muito da banda mesmo. Então, vocês ouviram Multisofá com Car Noises and Sleeping Pills, vocês ouviram também o Pré-Pagos com Rock All Star, e vocês agora vão parar de me ouvir porque eu estou indo nessa e só a semana que vem agora. Falou, galera, então aquele abraço e até. Pegada. Pegada.